um luar total. Nosso barco à vela venta, na janela nada nos faz mal. Minha mão deslizar, suave para a brisa, no seu corpo inteiro. Sua língua roça pelas minhas costas, arrepios pelos. Ninguém está nos esperando, nem temos hora pra chegar. Não há caretas vigiando, nenhum dinheiro pra gastar. Estamos no oceano, não temos planos, o barco não vai afundar. Oceano num lugar sem dono, um luar total. Nosso barco à vela venta, na janela nada nos faz mal. Minha mão deslizar, suave para a brisa, no seu corpo inteiro. Sua língua roça pelas minhas costas, arrepio os pelos. Ninguém está nos esperando, nem temos hora pra chegar. Não há caretas vigiando, nenhum dinheiro pra gastar. Estamos no oceano, não temos planos, o barco não vai afundar. Yeah.